Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 29, Testes de Invasão. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e juntamente com Vinícius Serafim, falaremos sobre os famosos testes de invasão ou penetration tests, com uma abordagem que tentará superar apenas as questões técnicas. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Um oferecimento, Roundpipe Consultoria. Olá, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Antes de começarmos, seguindo a tradição da nossa sessão de variedades, eu trago a indicação de um filme que tem bastante a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje. Que são os testes de invasão. Esse filme ele é de 92, o nome dele é Quebra de Sigilo, em inglês o título é Sneakers. Conta com um grande elenco aqui de Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier, Ben Kingsley, e trata-se de um grupo de pessoas que é comandada por um ex-agente da CIA, aqui no filme, na capa do filme diz um grupo de hackers, e eles têm como atividade realizar testes de invasão. O filme justamente começa com eles realizando um teste de invasão física num banco e tirando dinheiro de forma indevida e tal. E eles são contratados por uma pessoa, até então não se sabe quem é, para furtar uma caixinha de um escritório de um determinado lugar. Depois que eles fazem esse furto, eles descobrem que essa caixinha, na verdade, é um mecanismo matemático, né, um mecanismo técnico feito por um matemático, que consegue quebrar qualquer criptografia do mundo. E aí quando eles descobrem isso, eles se veem envolvidos em uma trama e tal. O filme é bastante interessante porque ressalta, claro que de uma forma romântica, a gente vai falar sobre isso um pouco adiante, essa ideia do que é a atividade de pentest, do que é a atividade de teste de invasão, né? E além de ressaltar isso, coloca de uma forma assim, bastante divertida, é possível dizer, né? É um filme que mostra a questão de invasão física, inclusive, né? Teste de invasão física, não só a questão lógica. Sim. Né? E eles são utilizados, usados para roubar esse dispositivo sem que eles se deem conta disso. É bem interessante, é um filme que não é novo, né? É um filme que é de 92. A gente falava sobre isso antes, né? É, 92. 92. Né? É um filme bem interessante. Tem um outro filme também, o Jogos de Guerra, né? Que é um filme de 83, sim, sim. Se eu não estou enganado. Que também tem algumas coisas bem interessantes relacionadas à segurança. Né? Tem desde um port scan, que na verdade não é um port scan, é uma varredura por linhas telefônicas, né? Naquela época. Sim. Até senhas anotadas embaixo de mesas, até a questão de quebra de senha por ataque do dicionário. A gente vê várias técnicas num filme, né, e eu chamo bastante atenção disso para os meus alunos, né, nas universidades e faculdades, nas aulas de segurança, porque demoram essas coisas a ser tratadas pelo cinema e normalmente quando são tratadas elas são distorcidas. Né? Uhum. E nesse filme, no Jogos de Guerra, a gente tem algumas questões bem realistas ali, lá em 83, de problemas que ainda hoje nós temos. Até a própria. Eu lembro de uma cena em que ele chega na faculdade lá para falar com os dois amigos dele, e ele fala, um dos amigos fala que sempre nos softwares que ele faz, ele sempre coloca um backdoor para caso ele queira voltar lá. E a gente fica pensando, e as pessoas, não, isso não acontece e tal, mas desde 83 já se falava sobre essa possibilidade. Sim, sim. E ela é muito presente, né? Ela claro. É muito, muito presente. Né? Seria ingenuidade da nossa parte imaginar que isso não acontece em certas condições, né? É verdade. Bom, antes de começarmos, eu quero dizer, e digo isso com bastante felicidade e satisfação, que a gente faz esse podcast por indicação e por sugestão de um dos nossos ouvintes, que é o professor Cristiano Borges. O professor Cristiano, ele atua na faculdade, na instituição Alcides Maia Tecnologia, e dá as disciplinas de segurança de redes, sistemas operacionais, redes 1 e 2, enfim, ele lida com essa questão de redes e também de segurança da informação Agradecemos desde já a atenção e a sugestão do professor Cristiano. Pois bem, Vinícius, esse assunto, a gente costuma dizer que ele é, ao mesmo tempo que ele é bastante empolgante, né? A gente sabe que as pessoas que começam a estudar a segurança da informação geralmente ficam bastante seduzidas pelo assunto de testes de invasão, né? Essa questão de algo mais mão na massa, assim, algo mais operacional mesmo, né? Mas por trás disso há sim essa ideia romântica, essa visão romântica do que é atividade, né? É verdade, Guilherme. Até isso no, nos, nas faculdades, universidades em que a gente dá aula, né? Quando a gente fala de teste de invasão nas cadeiras de segurança e começa a ver algumas coisas mais práticas, é onde o pessoal, onde os alunos mais se interessam. Chama bastante atenção essa questão da invasão. Uhum. E em termos hollywoodianos, né, que os filmes trazem, não só o filme, né, Quebra de Sigilo, Jogos de Guerra, lá de esse de 83, o outro de 92, mas outros filmes como, aí, não tão bons, na minha opinião, como Hackers, entre outros, que vocês vão encontrar, eles mostram sempre essa questão de que os atacantes que fazem pentest, que fazem o teste de invasão, né, são pessoas especiais, quase que superdotados, né? Uhum. Dominam alguma arte negra aí que ninguém conhece e tal. Oculta, ocultismo. Alguma coisa assim. Quando, na verdade, não é bem assim. É simplesmente uma questão de estudo, uma questão de compreensão de como as coisas funcionam. Claro. E como muita gente não se preocupa muito com essa questão de segurança, acaba deixando problemas, né, vulnerabilidades, que alguém que estuda isso com um pouco mais de profundidade consegue encontrar, consegue ver. Claro. E aí tem essa ideia de que são pessoas especiais e coisa assim. Não, são pessoas que estudaram uma área específica, né, com um pouco mais de profundidade, assim como em qualquer área do conhecimento. Então, a gente tem que cuidar porque tem essa questão hollywoodiana que muita gente vê por aí, né? Claro. E é muito perigoso, é mais perigoso ainda, quando empresas, né, empresários e tudo mais, enxergam desta forma também. E hoje, o nosso objetivo hoje nesse nosso podcast é justamente esclarecer a todos, né, tanto aqueles que fazem teste de invasão, quanto aqueles que eventualmente contratariam ou contratam um teste de invasão, a respeito dos diversos aspectos que envolvem um teste de invasão. Para além dos apenas dos aspectos técnicos, né? Exatamente. Que é o aspecto que é mais valorizado não só em publicações, mas em cursos e tal. Parece que o pessoal só presta atenção, né, nessa questão mais técnica, né? Ou seja, é mais comum a gente ver isso, né? Tu vê alguém falando sobre pentest na internet, num curso ou coisa assim, o foco quase sempre é as ferramentas. Eu uso Nessus, Metasploit, Nmap, etc. e outras coisas mais. O foco normalmente é nas ferramentas. O uso das ferramentas para mim descobrir vulnerabilidade. Só que a diferença, né, de alguém que faz um teste de invasão para um atacante, eles vão chamar de, como a gente normalmente chama, de cracker, né? Que é o cara mal intencionado. A diferença de um e de outro é justamente que o cara que faz teste de invasão, ele não está só usando ferramentas, ele compreende mais do que isso. Claro. E, no entanto, não é o que a gente vê. Em geral, frequentemente se esquece de todos os aspectos, ali, né, se foca na ferramenta, no tecnológico, e aí o cara que faz teste de invasão, ele acaba virando, é um atacante do bem, entende? Aí começa essas coisas do cara que invade e é pago por isso, não sei, não é bem assim, tem que ser feito de forma profissional. Senão a gente não se diferencia. Claro, senão claro. Não há diferença entre o profissional que trabalha com teste de invasão e o atacante. Ou seja, ambos usam as mesmas ferramentas, as mesmas técnicas, só enxergam aquilo ali. E a diferença é que um cobra por isso e o outro faz isso pelo prazer de fazer, etc. Então não é só essa a diferença. Claro. E do ponto de vista empresarial, ou seja, empresas e profissionais que atuam como testadores. E a diferença desses para um cracker, por exemplo, Ela é simples, básica, mas ela deve ser mencionada, ou não deve deixar de ser mencionada. É que esses empresários e essas empresas são autorizadas em algum momento a fazer isso. Uhum. Conforme a gente vai ver adiante também, que a gente vai abordar alguns aspectos jurídicos, não se imagina uma atividade em que ou tenta se afastar o máximo possível a possibilidade de que algum crime esteja sendo cometido. Né? Por exemplo, nesse filme, e esse é um aspecto interessante, no Quebra de Sigilo, eles praticam um furto, né? Nessa invasão física deles. E não me parece que a atividade de teste de invasão permita a prática de furto, né? Algumas acontecer. Dessas distorções, né? Poderia acontecer. Dentro de alguns parâmetros, isso poderia acontecer. É um risco? Não digo que é um risco, mas a questão... vamos lá, né? Já entrando nos nossos tópicos ali, né? Uhum, a gente tem, com relação a gente tem várias classificações, vamos dizer assim, de teste de invasão, e uma delas a gente pode diferenciar os testes de invasão entre testes de invasão no perímetro físico, no perímetro lógico também, né? Ou seja, que é a parte onde a maior parte dos testadores, né, por vulnerabilidades, que aqueles que realizam teste de invasão atacam, né, que é a questão tecnológica, né? Sim, é o perímetro lógico, e a gente tem o perímetro, que a gente pode chamar assim, social. E aí, basicamente, o que está envolvido é a engenharia social. Então, o físico envolveria invasão física de ambientes. Claro. E poderia, sim, desde que claramente especificado, a gente já fala sobre isso nos termos de execução dos testes, né? Uhum. Poderia envolver até mesmo uma tentativa de obtenção de um equipamento. Sim. Né? Remoção de equipamento ou coisa do gênero. Né? Poderia envolver no teste físico, né? Sim. Além da simples invasão a um ambiente. A questão tecnológica, ou lógico, é o teste que normalmente é feito. É atacando software, sistemas expostos principalmente através da internet. E a questão social, que nem eu coloquei antes, engenharia social. É tentar obter informações de acesso ou sigilosas através do contato, através da interação com pessoas que trabalham na empresa ou, né, estão relacionadas ao sistema, que é o alvo do teste. Sim. Então a gente tem esses três tipos aí que a gente pode classificar, né? E normalmente desses três, o enfoque é na tecnologia. A questão da engenharia social é também alvo de muito romantismo, né? Principalmente por causa do Kevin Mitnick, que foi um atacante, hoje ele é um consultor, né? Ele chegou a ser preso até pelo que ele fez. Uhum. Ele foi um atacante que utilizou bastante engenharia social. Inclusive ele escreveu um livro que se chama A Arte de Enganar. Um livro que, na minha opinião, é um livro muito mal organizado. Né? Uhum. É um livro que não é bem escrito, nem se compara com livros de outros autores, mas ele traz um bom livro para se ter uma ideia de vários ataques, né? De vários tipos de ataques de engenharia social. E isso faz com que muitas pessoas da área achem interessante, né? Essa questão do interagir, enganar a pessoa e conseguir obter as senhas dela, ou ela ligar dizendo que é do suporte, pedindo a senha, aquela coisa, aquelas coisas que já são meio clichês, né? Sim. No que diz respeito à engenharia social. Eu acho que me parece que o que seduz ainda é justamente essa possibilidade que o profissional, que o atacante tem, né, que o hacker, devidamente contratado e autorizado, tem. De superar uma outra pessoa, de superar a barreira, de superar eventuais mecanismos de segurança, superar a segurança de um software, né? Mas antes da gente entrar nas questões de quais são as motivações que uma pessoa pode, ou uma empresa pode solicitar um pentest, eu acho que há alguns aspectos que a gente pode falar, sim, que fazem, e esses são aspectos de segurança da informação, por exemplo, né? A gente pode citar aqui que, historicamente, a segurança é ignorada no desenvolvimento de softwares, né? Isso me parece que é um dos motivos, entre tantos, né, que deixam, sim, os ambientes e os softwares, de certa forma, inseguros, né? Tu concorda? Sim, Sim, plenamente. A segurança é o último requisito em qualquer software sendo desenvolvido. É. A gente começa primeiro com as grandes empresas, né? Basta a gente ver a questão de Microsoft, Oracle aí com o Java, até mesmo com o seu banco de dados com problemas nesse sentido. É bastante comum, a Apple também, é bastante comum se adicionar mais features, né? Melhorar o software, alguma nova funcionalidade que ele tem, que ele vai ter e tal. Deixar ele mais bonito. Mais bonito do que ficar corrigindo o problema de segurança. Claro. Até porque isso não aparece, né? Não é algo que o usuário perceba, né? Exatamente. Os problemas são corrigidos. A gente corrige os problemas à medida que eles vão aparecendo. É basicamente isso. E isso falando de grandes empresas, né? Falando de software house em geral, olha, aí eu não tenho dados estatísticos sobre isso, claro, mas eu falo por experiência. Eu até hoje não conheci uma software house, não interagi com uma software house pequena, média e tal, que tenha uma preocupação com segurança que vá além de se criar usuários e senhas e permissões no sistema. Que vá além disso. E aí, por exemplo, procurando formas de programação segura, que teste, né, os seus sistemas para verificar se isso foi feito adequadamente, etc. Tanto é que, via de regra, sempre quando se faz um teste num software, tu encontra problemas horrorosos. Né? Básicos, tu diria. Básicos, assim, por exemplo... Elementares. Elementares. A gente tem, por exemplo, um dos frameworks de avaliação de segurança que a gente tem é o OWASP, tá? Que é um projeto para teste de software, um projeto aberto para testes de software, né, disponível na internet. E o OWASP, ela tem uma lista de 2010, tá, que ela tem o top 10 dela, que ela fala as 10 principais vulnerabilidades. Uhum. Isso em 2010. Eu tenho hoje, né, no momento, né, eu tenho um grupo de alunos fazendo um trabalho sobre isso num software de uma empresa, verificando o top 10. Eles encontraram do top 10, eles encontraram 9 vulnerabilidades. Quer citar algumas delas? Não, por exemplo, SQL injection é uma delas. Uhum. Outra, acesso a URLs que deveriam ter autenticação e não tem. Isso aí vocês podem procurar, quem nos ouve pode procurar lá no OWASP Top 10. Né? Vamos colocar no show notes. Tem um dos projetos do OWASP que é o Top 10, vocês vão encontrar lá o Top 10 de 2010. E nesse software que esses meus alunos estão trabalhando, de uma empresa fazendo a avaliação de segurança, eles encontraram 9 dos 10, de uma lista de 2010. 10. Então, a empresa, para variar, a empresa que desenvolveu esse software, ela não tem nenhuma preocupação com segurança, que não aquelas questões básicas de usuário, senha, acesso a que parte do sistema qual usuário tem. Sim. E vários outros sistemas que a gente já viu em produção, da nossa experiência, né, possuem esses problemas. Então, não é algo novo. Né, não é algo que a gente está sabendo só há alguns anos atrás. Não é de 2010, é anterior a isso. E, no entanto, não se investe em programação segura. Aí, por qual razão? Por causa daquela velha questão que a gente já colocou em outros episódios, que a segurança não vai deixar o teu software mais rápido. Ele não vai deixar o teu software mais bonito. Ao contrário. Ele não é uma funcionalidade que vai fazer uma grande diferença para um outro software. É algo que você tem que convencer, você tem que vender. Sim. Né? Tem que usar para vender o software. Claro. Mas no momento de trabalhar, para o usuário vai ser praticamente a mesma coisa ou vai ser mais difícil dependendo dos mecanismos de segurança que foram implementados. Uhum. Né? Do que um software que não tenha a mesma segurança. Então, o foco... Quando a gente faz desenvolvimento de software, historicamente o foco é em novas funcionalidades, não em maior segurança. E tem um outro aspecto também que ainda ocorre com bastante frequência, que é a questão da segurança por obscuridade. Né? As empresas realmente acreditam que se algumas falhas ficarem, não forem sabidas, né, não foram conhecidas, elas nunca vão poder ser exploradas. E esse é um erro crasso, né, na área de segurança da informação. Né? É, muita gente, isso já é falado há muitos anos, né, a questão da segurança por obscuridade. Né? Muita gente utiliza segurança por obscuridade. Né? Ou aquela frase de, mas o meu sistema ninguém vai atacar. Ninguém vai ter interesse em mexer no meu sistema. Sabe as motivações, né? É, aí entra uma questão de avaliação de ameaças, avaliação de risco, né? Em que se avalia quais são os potenciais atacantes, né? Quais seriam seus interesses, suas motivações e tudo mais. E... Deixa eu fazer um gancho. Claro. Nisso, até falando sobre motivação, e antes da gente entrar nas motivações propriamente ditas, né? Acerca do perfil do profissional, tu falou antes, parece que muitas vezes essa visão romântica coloca o pentester como um cara conhecedor de uma ciência oculta ou algo assim. Mas na verdade, eu vejo assim, como advogado do que pessoa que trabalha com segurança da informação, uma ideia de que os pentesters eles conhecem bastante de rede, de TCP/IP principalmente, e de técnicas de programação, além de sistema operacional, bastante, né, um conhecimento intenso de sistemas operacionais. Sim. Além disso, o que poderia citar ou comentar sobre isso? Que outras coisas, outras habilidades, assim, se encontram num bom pentester? Basicamente, são esses os conhecimentos que o pentester tem que ter, né? E um conhecimento profundo desses itens, né, que são os sistemas operacionais que colocou, a questão de TCP/IP, né, os protocolos utilizados na rede, e as técnicas de programação. E ele acaba tendo que circular entre as várias linguagens de programação, né, claro, porque que são utilizados para poder encontrar os problemas característicos de cada um, os erros característicos de cada uma. Além disso, é óbvio, né, é necessário uma grande dose de criatividade. Porque o pentester, ele não está, a pessoa que faz o teste, o profissional que faz o teste, ele ele pode ter alguns roteiros, algum checklist de coisas já bem conhecidas para serem testadas. Mas os grandes problemas de segurança a gente acaba encontrando, inclusive, de formas inovadoras, assim, de formas diferentes de se testar ou de combinar fatores, né, que a gente encontra em sistema operacional, em rede e em programas. Então exige uma certa criatividade. É como eu comparo para os meus alunos, eu comparo com um jogo de xadrez, a questão da invasão. Tem um conjunto de peças ali já conhecidas, que elas têm seus movimentos já conhecidos, tu joga com essas peças, mas o atacante tem uma vantagem com relação a quem está defendendo, né? Ele consegue colocar primeiro no tabuleiro novas peças com movimentos diferentes, com possibilidades diferentes de jogo. E esse tabuleiro vai aumentando cada vez mais à medida que a tecnologia vai avançando. Então, vai ficando cada vez mais difícil, né, para a gente se defender ou ter uma defesa. E o atacante precisa de uma certa criatividade. Né? Não é algo, não é uma ciência exata no sentido de, né, faz isso e tu fez um teste. Né? Tanto que muitos chamam, muitos autores, inclusive o Pfliger e outros, colocam que o teste de invasão é uma arte. Né? Na conceituação, eles colocam é uma arte. E também por isso que duas pessoas conduzindo um mesmo teste, elas podem chegar ou melhor, elas não vão chegar obrigatoriamente ao mesmo resultado. Não vão chegar obrigatoriamente ao mesmo resultado. Elas podem eventualmente encontrar as coisas mais comuns. Né? Principalmente aquelas coisas fruto de automatização. Então elas utilizam ferramentas que testam as coisas já conhecidas e elas podem chegar em resultados muito semelhantes nesse sentido. Agora, no que diz respeito a vulnerabilidades que não são tão conhecidas ou muito específicas de um ambiente que está sendo testado, aí pode variar bastante os resultados de um pentest. Sim. Mas vamos então para as motivações, ou seja, o que que leva uma empresa a contratar um pentest? A gente reuniu algumas aqui mais comuns. Talvez a primeira delas, e a gente consegue explicar um pouco o pentest em função disso, é como parte de uma auditoria de segurança já planejada. Uhum. É, a gente costuma dizer, e recolhe e indica isso, que o pentest sozinho, ele não deve ser visto como uma técnica sozinha, né? Uma técnica única para verificar a segurança de um ambiente ou de um sistema. Ele deve fazer parte de algo maior. E fazer parte desse algo maior seria fazer parte de uma auditoria de segurança que, entre outras técnicas, levaria o pentest, né, como técnica utilizada. Né? É, um erro que muita gente comete é achar que o pentest é uma técnica isolada. Né? Uhum. O pentest ele é mais uma ferramenta, é mais uma técnica que a gente tem para fazer uma avaliação da segurança de um ambiente. Assim como a gente tem outras técnicas, como por exemplo, code review. Uhum. Ou seja, o atacante não, mas quem está fazendo a avaliação de segurança tem acesso ao código do sistema que está sendo avaliado. Uhum. E ele avalia código. Ele verifica código. Sim. Sim. Então, a gente tem várias outras técnicas. O pentest é mais uma técnica. Claro. E tem que claro, ser vista sim. como parte desse conjunto, essa biblioteca de técnicas, vamos chamar assim. Utilizada. E não como uma técnica isolada, né? Sim. Uma outra motivação interessante e complementar a essa é que o pentest ele pode ser um requisito legal, um requisito contratual, ou seja, duas empresas colocam lá no seu contrato de prestação de serviços que vai haver um pentest de tanto em tanto tempo, por exemplo, ou até mesmo de acordo com alguns padrões como o PCI, ou ainda o pentest pode fazer parte de uma política de segurança, certo? Certo, pode fazer parte. Aqui. Uma política de segurança que especifique que vão ser feitas avaliações de segurança e tal, e que uma das técnicas utilizadas será o pentest, Uhum. por exemplo. Em geral, seis meses, um ano, É um algo. ano, né? Depende muito do ambiente, né? É algo desse gênero. Mas é muito importante que se tenha em mente que o pentest, como sendo só mais uma técnica, não, ao menos no meu ponto de vista, não deve ser a primeira técnica a ser empregada. Sim. Assim como, por exemplo, a questão do uso de um IDS, de um Intrusion Detection System. Né? Vou instalar um IDS na minha rede, né? Ou pior, instalar um IPS, um Intrusion Prevention System, e Uhum. daí ele é ativo na rede, ou seja, ele Claro. detecta tentativas de ataque e reage a essas tentativas, bloqueando ou mesmo terminando conexões. Esse tipo de mecanismo deve ser utilizado depois que você já tem os seus servidores bem configuradinhos, né? Por exemplo, né? Que se tirou todos os serviços que não eram necessários, que o firewall está configurado adequadamente, se tem um controle, um procedimento de controle adequado do firewall, para depois ver o que sobra disso e aí sim, analisando o ambiente especificamente, se instalar um IDS. Vamos dizer assim, a cereja do bolo. Mas antes tu tem que ter o bolo. Não adianta querer sair correndo e botar um IPS para tentar evitar um incidente. O que tu vai ter é um monte de falso positivo, Positivo. né, bloqueando conexões dos seus usuários regulares. E aí o que que vai acontecer? O IPS ou o IDS vai acabar sendo desativado. Claro. Então é a cereja do bolo. A questão do pen test é muito interessante, mas não deve ser a primeira e muito menos a única técnica a ser utilizada. Sim. Antes, a gente tem as próprias avaliações de segurança feitas do ambiente, estudando a estrutura do ambiente, o que que tem, o que que não tem, o que que está errado, o que que não está errado, no próprio estudo do ambiente, sem necessariamente fazer um pentest. Claro, As próprias, na questão das próprias técnicas de programação, revisar código, revisar erros comuns realizados em código. claro. Uhum. Né? Sim, tu Então, diz uma atuação preventiva, né? Ou seja, isso. fazer algo para evitar que os problemas de Exatamente. segurança E o ocorram, né? pentest ser adicionado aí como, assim como o IDS, o IPS, como uma técnica adicional, ou seja, eu já estou fazendo todo o resto que eu tenho que fazer, eu estou cuidando do que eu estou fazendo, da questão de segurança lá de forma preventiva, que é o que a ISO recomenda, que é o que a gente encontra em tudo que é boa prática, e depois eu investi num pentest. Claro É que a cereja do bolo, digamos assim. sim. Claro que pode haver situações, e essa é uma outra motivação, em que há a urgência de saber a vulnerabilidade em um software, ou ainda avaliar a segurança de softwares ou serviços que forem contratados, né? Não, não deixa de ser uma questão, não deixa de fazer parte de uma auditoria, mas pode haver uma situação especial que o cidadão, que a empresa precisa urgentemente saber alguma vulnerabilidade em um software que está indo para a produção, claro, assim, ou em um software que ele recém-contratou, ou está desconfiado. Eu né? te dou um exemplo bem, bem prático disso. Eu tenho, ok, eu tô preparando com segurança agora e eu já tenho softwares na internet. Então eu preciso saber se alguém é capaz de invadir meu software através da internet. Aí eu posso querer buscar um pen test que vai me dar uma resposta, vamos dizer assim, em tese rápida, né, do que pessoas fora da minha empresa conseguem fazer através do meu sistema. Sim. Você pode fazer isso? Claro que pode. Tá? Mas não adianta só fazer o pen test. Não pode ser a única técnica, como eu coloquei antes. Pode servir como uma coisa emergencial para tentar conhecer alguns riscos que estão eminentemente, né? Que podem ser iminentes, que podem acontecer, que estão na internet. Mas não adianta fazer esse pen test. Não vai resolver fazer esse pen test se, em conjunto com isso ou pelo, antes disso, ou ao mesmo tempo, concomitantemente, né? Não seja feito um trabalho interno na empresa de verificação de segurança. Claro. Né? Não, é algo assim que eu não vejo funcionando bem sozinho. Ok, sim. Eu encontro os problemas, te indico os problemas, tu corrige aqueles problemas e tu continua trabalhando de forma errada. Sim. Ah, claro, se eu vendo só pen test, pra mim é muito bom, né? Que daqui a 6 meses eu vou fazer um teste de novo e encontrar mais um monte de coisa errada, porque eu não corrigi o problema. Tô tratando os efeitos. Como uma doença, né? Que fica como uma doença, só é. Mantenho os sintomas, né? É, eu mantenho o meu paciente doente, mantenho meu cliente doente, fazendo tudo errado, né? E fico vendendo pra ele, de tempos em tempos, um pouquinho de remédio, que seria o teste de invasão. Sim, o cidadão tem problema de coração, aí tu faz lá uma intervenção cirúrgica, mas ele continua comendo gordura. Isso, exatamente. Continua com problema. Então não adianta nada, entendeu? Claro, dependendo do ponto de vista, né? Sim, cada caso é um caso. Cada né? caso é um caso. Essa questão de haver uma urgência em determinados casos, mas o ideal me parece sim essa tua sugestão, né? É. Ao mesmo tempo, uma outra motivação que a gente levanta, que é muito difícil de a gente ver alguém falando sobre isso, é a questão de o pentest usado com motivação política dentro de uma empresa. Ah. Ou seja, e isso a gente já viu isso coisas é dessa perigoso. Natureza acontecendo e é muito delicado para o pentest. É muito perigoso. Porque ele acaba se envolvendo em uma decisão política da empresa de, por exemplo, querer... um exemplo, né, hipotético. A empresa quer mandar embora seu gestor de TI ou seu gestor de segurança. Para isso, ela contrata um pentest para tentar identificar possíveis erros ou falhas dele ou da sua equipe e utilizar isso depois como forma a mandar aquele profissional embora. O que acaba acontecendo nessas situações é que acaba se criando um clima muito complicado, as pessoas começam a se desconfiar, a ficar desconfiadas, né, de que algo está acontecendo, e o próprio testador, né, a própria empresa que está testando, ela pode ser inclusive vítima de um sabotador interno. E aí a gente vai colocar ali mais adiante algumas defesas que podem existir nesse sentido, algumas coisas que a empresa pode fazer para se proteger, mas essa questão de um funcionário descontente poder sabotar a equipe de teste é algo presente também, né, Vinícius? É, essa questão política, né, como tu colocou, ela é muito delicada. Tá? E, inclusive, podemos chamar, vou cunhar agora um termo, efeito Snickers. Né? Snickers é o nome em inglês do filme Quebra de Sigilo. O efeito Snickers. É, eles foram utilizados, sem saberem, eles foram utilizados para roubar um equipamento. Né? Claro. Vamos dizer, um efeito Snickers aqui que a gente coloca é os pentesters serem utilizados de uma forma que eles não estão prevendo, que eles não se dão conta que estão sendo utilizados, usados. Isso pode acontecer, como tu colocou, para uma empresa que quer desligar, né, uma pessoa específica, para uma empresa que... por algum gestor, vamos dizer assim, mal intencionado que queira justificar uma terceirização. Claro, claro. Né? Para duas pessoas que competem pelo mesmo cargo, ou competem, né, pelo mesmo, entre aspas, poder dentro da instituição, uma pode contratar o serviço para tentar demonstrar que a outra é incompetente no que está fazendo. Claro. Então, isso é muito delicado, né? E muitos podem dizer, ah, mas o que a equipe do Pentest tem a ver com isso, né? É contratado, faz isso e... E vou embora, né? Eu faço o meu trabalho, usem para o que quiserem o resultado. De certa forma, a gente não tem grande controle em cima do que vamos fazer com o resultado do teste. Claro. Mas se a gente conseguir perceber o que está sendo buscado, a gente vai conseguir se antecipar, no caso da equipe que está realizando o pentest, se antecipar a eventuais... sabotagens é meio forte de dizer, embora aconteça, né? Não, mas a questão da sabotagem, é difícil até a gente falar sobre situações específicas, mas a gente já presenciou situações estranhas em que... Porque, na verdade, o pentester, ele está, em última análise, apontando erros de uma equipe. Sim. Né? E quando a gente tem alguém apontando... Ninguém gosta de ter os seus erros levantados e apontados, né? As auditorias, em geral, deixam as pessoas desconfortáveis. E o pentester precisa saber, ele precisa ter essa noção de que ele pode encontrar, pode não, né? Em geral, o profissional de segurança é odiado dentro das empresas. A gente costuma dizer que quando ele chega na casa, o profissional de segurança é aquele que quando chega na sala do café, todo mundo vai embora, né? Todo mundo vira as costas sozinho, e volta pro trabalho. Mas isso pode acontecer, porque é um dos riscos da atividade encontrar pessoas que, como tu dizem, sabotar pode ser um termo muito... Forte, né? Forte, talvez, dificultar o trabalho, né? Enfim. E aí pode... Essa questão do dificultar o trabalho e sabotar e tal, isso pode eventualmente vir a acontecer. Uhum. E aí a equipe que faz o teste de invasão, ela tem que estar ciente disso. Uhum. Pode ser um grande fator complicador, que pode esconder falhas, né? Olha só, a equipe vai lá, mostra, entrega o relatório, aí vem alguém de dentro da empresa e coloca, olha só, essa equipe e tal não encontrou esse baita furo aqui que eu encontrei. Ah, sim. Né? E aí, então tem várias situações, não é? Desacreditar, né? Desacreditar. A empresa está fazendo o teste de invasão por algum interesse. Né? Uhum. E a gente tem também a questão da independência da empresa que faz o teste de invasão. Então, uma empresa que faz o teste de invasão e ao mesmo tempo ela tem a capacidade ou a possibilidade de substituir, vamos dizer assim, a equipe responsável pelos problemas encontrados, ela pode ter um incentivo extra aí para demonstrar que a equipe é incompetente, né, e mais tarde oferecer uma outra gama de serviços. Sim, sim. É. Então, nós mesmos na Brown Pipe, nossa empresa, a gente tem essa questão da consultoria e da independência, né? Sim. Então a gente não diz, olha, faz assim e agora me contrata para fazer. Não, a gente faz assim e faz com a tua equipe. Né? Orienta a equipe. Então, no sentido da empresa que faz o teste de invasão, é importante também verificar o cliente que está contratando o serviço, né? Ele verifica os interesses eventuais dessa empresa no trabalho que está sendo feito. Claro. Esse aspecto na segurança da informação é muito mais do que tecnologia, né? Uhum, geralmente as pessoas se focam só nos aspectos técnicos, tecnológicos, informáticos da atividade, e a gente pode abordar não só os aspectos legais, que também é o foco do nosso podcast como um todo, mas aqui a gente aborda umas questões políticas, comportamentais, né? Uhum. Relacionais dentro de uma empresa, jogos de poder dentro de uma empresa que podem afetar, inclusive, a equipe de testador, né? Até eu mesmo, né, pela minha inocência e falta de experiência no início da... antes de iniciar minha carreira profissionalmente, né? Eu fui contactado por um conhecido meu, um amigo meu, que trabalhava numa empresa e ele sabia que eu estudava segurança e ele pediu que eu verificasse a segurança num servidor lá dele. Né? Isso há bastante tempo já. Já fazem alguns anos. E aí eu fiz, não era nenhum, eu não fiz, olha o risco que eu corri, né? Não fiz nenhum contrato, não tinha nenhum contrato, era um favor para um amigo, uhum. Literalmente isso. Né? E na minha inexperiência, né, eu fiz esse favor para ele e fui verificar lá o servidor que ele me pediu para verificar. Resultado, o servidor dele tinha uma falha muito grande lá de segurança que permitia acesso a todo e qualquer arquivo, né, que tivesse na própria máquina em outras máquinas na rede que essa máquina invadida teria acesso. Né? Uhum. Não chegou a ser uma invasão no sentido de modificar o sistema e tal, foi só uma... Se explorou uma vulnerabilidade que não exigiu nenhuma modificação do sistema e enviei para ele lá uma lista, ó, estão aqui todos os seus arquivos e tal, que é possível acessar via internet. Sim, tu okay. Mandou a prova de que aquilo realmente poderia ser explorado. Poderia ser explorado, exatamente. Certo. O que hoje, com a lei da Carolina Dieckmann, né, se eu fizesse a mesma coisa hoje, seria um crime. Eu teria cometido um crime. É. Eu invadi dispositivo alheio. Se fosse um mero favor, sem uma formalização. Exatamente, né? Eu invadi um dispositivo alheio. Mais tarde, o que eu venho a saber? Que esse meu amigo, ele não tinha autorização para pedir esse tipo de coisa. Nem era ele que mantinha o servidor. Ele usou isso para mostrar a falha de um outro, da pessoa responsável. E aí, uma vez, dada a confusão, eu não lembro agora exatamente como é que foi, mas o presidente da empresa pediu para conversar comigo e com um colega que estava junto no favor. E a gente foi conversar com ele, já que tá feito o problema, já que tá o problema, vamos lá conversar com eles e tal. E então a gente fez questão de dizer que a gente não cobraria absolutamente nada, né? Já com aquela ideia de que tu não joga pedra na vidraça das pessoas para depois ir vender um vidro novo, né? Isso é antiético. Então a gente foi lá conversar para explicar o que tinha acontecido e tal. Bom, quando a gente chegou lá, a pessoa que era responsável pelo sistema nos recebeu muito bem. Né, quis conversar, saber o que tinha acontecido. A conversa foi muito boa nesse sentido. Foi até interessante, né? Hoje a gente vê pessoas reagindo de maneira tão, tão diversa. Mas ele aceitou o problema, conversou, quis entender como é que ele corrigiria isso, tudo mais. A gente explicou para ele, ele ficou bem contente, até dá para dizer. Foi estranho até. Mas o presidente da empresa começou a nos acusar de termos invadido a empresa dele. Ele não entendeu. Ele não entendeu o que tinha acontecido. E, claro, no final das contas, um funcionário sem autorização te pede uma coisa e tu faz, não tem contrato nenhum nem nada, tu tá invadindo, né? Tu tá invadindo. Então, aí no final, a conversa terminou comigo dizendo pra ele que ele não entendeu o que tinha acontecido ali, né? E que ele conversasse com a pessoa responsável da empresa dele pela TI. E aí a gente levantou e foi embora, mais um pouco. Se tivesse a lei Carolina Dieckmann naquela época, eu não tenho dúvida de que a gente teria um processo aí para responder por invasão de dispositivo alheio. Esse é um risco muito presente, é a questão da autorização, né, que a gente vai falar quando a gente começar a abordar os aspectos jurídicos. Vai ser abordar no segundo, nós vamos fazer dois episódios, né? Dois episódios, porque a gente pretendia finalizar o assunto em um episódio, mas pelo decorrer do tempo aqui, ainda faltam algumas questões mais técnicas, algumas normas aqui que a gente quer citar, e ainda toda a parte jurídica. Então vamos finalizar essa parte técnica no episódio 1, e vai ter ainda um segundo episódio. Mas Vinícius, eu quero lembrar que esse podcast é uma iniciativa da empresa Brown Pipe Consultoria. A Brown Pipe é uma empresa que atua na área de consultoria envolvendo direito da tecnologia e segurança da informação. O portfólio de serviços abrange, entre outros, os serviços de consultoria para implantações de novas tecnologias ou serviços que envolvem o apoio a empresas que estão no processo de planejamento ou de implantação de novas tecnologias. É feita uma análise técnica especializada que envolve desde a pertinência das soluções utilizadas até o atendimento de requisitos de segurança, atendendo a exigências de políticas, exigências contratuais e legais. Para conhecer este e os outros serviços prestados, visite o site www.brownpipe.com.br. Lembrando que Brown Pipe é BROWNPIPE. Pois bem, então a gente recolheu algumas referências aqui de citações do teste de invasão em algumas normas. A primeira delas que a gente pode citar, e talvez seja uma das normas que a gente mais utiliza na atividade de segurança da informação, que é a ISO 27002. Uhum. E ela faz uma referência específica no seu item 15.2.2 sobre o teste de invasão, e eu vou ler aqui a parte que nos interessa, que é o teste de invasão e as avaliações de vulnerabilidade não são um substituto da análise barra avaliação de riscos. Ou seja, aquilo que nós comentamos antes no início, né, Vinícius? Sim, perfeito. Até que fique bem claro isso, né? Que só uma análise de invasão não é suficiente. Né, uma análise de invasão, desculpa, um teste de invasão. Teste de invasão. Não é suficiente para indicar o nível de segurança de qualquer ambiente. Então é algo adicional. A gente já disse e repete, frisa, né? E o fato de você passar por um teste de invasão que não trouxe nenhum problema, não significa, né, que você não tenha nenhum problema. Claro. Simplesmente significa que a equipe que fez o teste não foi capaz de encontrar nenhum problema. Nenhuma vulnerabilidade. Tem até uma frase do Gary McGraw aqui que a gente colheu e trouxe também. Se você não passa por um teste de invasão, né, ou melhor, se você não se é descoberto algo, né, se você vai descobrir que você tem um problema. No entanto, se você passar pelo teste sem a descoberta de nada, você não vai saber que você pode ter um grande problema. uma Não é coisa... algo que elimina, né? Tu consegue mostrar aquela velha história da segurança, né? Tu consegue mostrar que tá inseguro, tu consegue provar que tá inseguro. Agora, garantir que está seguro, ou seja, não existe garantia de 100%, não tem como eu dizer, olha, tu está seguro, tu não tens vulnerabilidades. A gente pode dizer que naquele momento, considerando o ambiente como ele está naquele momento, né, não tem ou não possui as vulnerabilidades mais comumente exploradas ou atualmente conhecidas. Sim. E aí, claro, vai da competência do time que está fazendo o teste, né, da equipe que está fazendo o teste de invasão, encontrar as coisas, pelo menos as coisas mais comuns, né? Claro. Do tipo, poderia dizer que um SQL injection é algo básico em teste de invasão, Em né? termos de aplicação, de teste de invasão em aplicações, é básico. Sim. Né? Se a equipe não sabe explorar adequadamente isso, aí, ou seja, a equipe não vai encontrar e você não vai saber que você tem esse problema lá. Então, esse é o cuidado que tem que se tomar, né? Um outro aspecto que a própria ISO coloca aqui, a gente até não tinha notado isso para falar, mas ela afirma que se o teste de invasão ou avaliações de vulnerabilidade forem usados, convém que sejam tomadas as precauções, uma vez que tais atividades podem conduzir a um comprometimento da segurança do sistema. Isso é fato. Os riscos advindos da própria atividade de teste de invasão. Sim. E ele coloca aqui: convém que tais testes sejam planejados, documentados e repetidos. E o detalhe que não sei se isso é passado para algumas pessoas que estudam segurança da informação, mas a atividade de teste de invasão não é uma coisa completamente desorganizada que o testador chega lá e vai fazendo qualquer coisa. Não, tem um grau de planejamento, conforme nós vamos ver em algumas classificações. Mas não é algo assim desorganizado, que o cara senta lá na frente do computador e sai fazendo qualquer coisa, assim. Na verdade, não deveria ser, né? Essa é a questão, né? Não deveria ser algo desorganizado. Mas no momento em que quem contrata o serviço não sabe exatamente como isso funciona, né? Não tem um conhecimento profundo ou muito profundo a esse respeito, quando acontece isso, né? A pessoa pode estar, o cliente pode estar contratando algo muito genérico, né? Contratando um teste de invasão, né? E sem especificação de como esse teste vai funcionar, quais são os limites, quais não são os limites, ou quais são os problemas que podem ocorrer e tudo mais, né? Aceitação de riscos. Aí fica muito aberto. E aí quem faz o teste, na verdade, no final das contas, faz o que quer, né? Porque qualquer coisa... Isso acontece com qualquer serviço que é prestado Tem um sem um escopo. escopo muito bem definido, né? O prestador de serviço entrega o que quiser. Eu E acho aí é um que. problema. No caso do pentest é pior ainda, porque como não é uma coisa que é muito exata, né, ela envolve, como a gente encontra na literatura, né, a palavra arte várias vezes ligada, citada no, na conceituação de teste de invasão, né, a gente tem uma margem muito grande para variações, né, de técnicas, de procedimentos e tudo mais. Claro, não é como trocar um pneu, né? Não é... Definitivamente não. Eu acho que a gente pode já entrar nas classificações. A gente recolheu aqui também na doutrina algumas das classificações. A gente ressalta que isso não é não fecha para outras eventuais classificações que existam, mas de certa forma resume algumas das técnicas e das formas de se trabalhar. Então eu vou nomeá-las e tu vai fazendo alguns breves comentários sobre elas, Vinícius. Vamos lá. A primeira que a gente identifica é a classificação Zero Knowledge e Full Knowledge. Que são essas? É, aí é uma questão bem polêmica, né? Zero Knowledge e Full Knowledge. Zero Knowledge é com conhecimento zero, né? Uhum. A equipe que vai fazer o teste de invasão, ela não levanta nenhuma informação, ela não recebe, desculpa, nenhuma informação prévia a respeito de como o sistema funciona, uhum. em como é que está organizada a estrutura da empresa e tudo mais. Ela simplesmente recebe, por exemplo, a URL, né, o endereço de um sistema, ou os IPs da empresa, uhum. algum ponto de acesso. Né? Sim. E a partir daí, essa equipe, tentando simular o que seria um ataque externo, um atacante sem conhecimento nenhum a respeito da estrutura interna da empresa, né? Uhum. A equipe de teste começa a tentar fazer invasões. Isso seria o Zero Knowledge. Né? Ou também, como alguns chamam, um teste de caixa preta, né? Eu não sei o que tem lá dentro e eu começo a testar o sistema. Sim. E a gente tem o Full Knowledge, né? Ou seja, em que antes de eu começar a fazer o teste de invasão, eu levanto uma série de informações, né, com o cliente, vamos dizer, eu como testador, eu vou até o cliente, e levanto informações do sistema dele, em que linguagem que é feito, tem acesso até ao código-fonte do software, se for o caso, né? A arquitetura da rede, regras de filtragem de pacotes, etc. Todo um levantamento da estrutura. Então eu conheço a estrutura toda. Tu poderia se dizer que o Full Knowledge permite um planejamento mais aprofundado das ações que vão ser realizadas, certo? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. A gente tem... A grande diferença aí é que um Zero Knowledge ele pode levar mais tempo, né, porque se tem menos informação e coisas que a gente poderia rapidamente, com um find da vida, né, com uma pesquisa uhum. do código-fonte que a gente poderia encontrar, elas têm que ser testadas. Claro. Né, e aí pega um sistema que tem algumas centenas ou algumas milhares de telas e pontos de entrada, tu pode testar por amostragem. Com conhecimento zero. Né? Agora, tu tendo o código-fonte, tu tendo acesso ao código-fonte, tu poderia procurar por estruturas incorretas bastante rapidamente. Né? Então, seria bem, bem rápido. Né? É possível dizer que cada um desses tipos ele vai ter os seus riscos, os seus benefícios, sim. os seus custos, inclusive, e as suas próprias dificuldades. É, né? E aí, com a questão do conhecimento zero, tu tem riscos maiores. Para ambas as partes. Para ambas as partes. Porque tu pode eventualmente atingir uma parte do sistema que não pertence à empresa que contratou o serviço. Isso é um ponto delicado, né? É, tu pode atingir um servidor de um terceiro que está localizado fisicamente na estrutura do cliente, mas que tu não tem autorização para fazer o claro. Teste. Tu pode provocar, o atacante pode provocar a queda no sistema, pode provocar a perda de informações. Tem uma série de situações que ele pode provocar. Sim. Com conhecimento zero. Porque é meio que, né, tu tá entrando num território, vamos dizer assim, desconhecido, tu pode começar a esbarrar em coisas e bater em coisas que tu não esperava que estavam ali. E aí, ops, quebrei, né? Sim. Derrubei o cristal que tava aqui na. Ops, né? Foi mal. Entrando numa sala escura, né? É, tu começa. Cheia de cristais. Tu começa a bater nas coisas e que eventualmente tu quebra alguma coisa. Ah. E isso, conhecimento zero. Com o conhecimento total da estrutura, tu tens como fazer tens como planejar melhor o ataque, saber onde tu vai mexer, onde tu não vai. Né? Então, essa questão do conhecimento zero e do conhecimento total da estrutura, né, o mais aprofundado da estrutura, é algo que divide muitas empresas que fazem testes de invasão, porque alguns dizem, mas se eu fizer com conhecimento zero, eu vou saber exatamente o que o atacante Sim. externo conseguiria fazer. Eu vai simular mais, de forma mais próxima, né, o que É isso, aconteceria, mas né? isso é muito relativo. Tá? E de repente eu posso me perguntar, né? Eu, como cliente de um serviço de teste de invasão, eu posso me perguntar o seguinte: não, eu quero descobrir rapidamente as vulnerabilidades que eu tenho e corrigir Claro. elas, esse é o meu objetivo, ou eu quero ficar. Desculpe a palavra, mas quero ficar brincando, né, Uhum. eu tô aqui no, na minha área, tô seguro e alguém vai tentar me invadir. Né? Aí, claro. Podendo causar algum prejuízo, algum tipo de problema, né, para os meus sistemas. Não, eu não estou. Eu quero que eu corrigir o que eu. Me levanto tudo que eu tenho de vulnerabilidade, me diz aquilo que é mais crítico, aquilo que eu devo investir mais recursos para tentar resolver, e aquilo que eu posso ir resolvendo aos poucos. Pronto. Eu vou ter mais informação, vou ter informação mais confiável do que um teste com conhecimento zero e vou correr menos riscos. É, e pode-se dizer que o teste com o full knowledge vai te permitir obter um grau de sucesso maior do que o zero knowledge, né? Porque tu vai ter mais informações sobre a estrutura, claro, sobre os sistemas. Então, no que diz respeito à eficiência total e final, né, o full knowledge me parece que para a empresa é melhor, né? Para a empresa, claro, que está contratando. E aí tem um detalhe, né, Guilherme? Se quer usar o zero knowledge, eu diria o seguinte: cria lá uma cópia do sistema que não tem nenhuma ligação com os sistemas em produção da empresa, né? Uhum. Cria uma versão para teste lá, completamente isolado do resto da estrutura, e tá, ó, faça um zero knowledge aqui, faça um teste de invasão somente nesse IP, nesse serviço aqui, e mais nada. Mas desde não é um ambiente, não é exatamente um ambiente que está na internet, que está na produção, desculpa. Então, tu pode ter coisas que tu vai detectar naquele ambiente que não existe no ambiente de produção. Tu pode não encontrar coisas que tem no ambiente de desenvolvimento ou no ambiente de teste que estão no ambiente de produção. Então, tu não vai estar verificando exatamente aquilo que está de fato em produção. Então, tu tem esse problema. E aí, para quem contrata, para quem está... Desculpa, quem está oferecendo o contrato, né? Oferecendo o serviço, experimenta pôr no contrato de um teste de invasão com conhecimento zero uma cláusula dizendo que podem advir dos testes efeitos indesejados, como perda de dados, paralisação de sistemas, alteração de dados e tudo mais. Exclusiva do cliente, né? Que ele sabe que isso pode acontecer e azar dele. Tenta botar isso num contrato. Essa é a questão do nosso segundo episódio, né? Mas que vai, já se antecipando um pouquinho também, a diferença no que diz respeito ao contrato de prestação de serviços é absoluta. São contratos absolutamente diferentes. O Zero Knowledge e o Full Knowledge. Até porque o risco para ambas as empresas, no caso do Zero Knowledge, é muito maior. E esse é um aspecto que a gente não vê muitos comentários sendo feitos, né? Tanto na doutrina quanto em cursos e coisas do gênero. A gente vê a mera explicação do que é um e outro, mas a questão dos riscos não é tão comentada assim quanto deveria, né? E claro que daí acaba sendo a função do nosso podcast, por também ter o viés legal, abordar isso também, né? Verdade. Um outro ponto, só retomando uma questão, até a questão histórica, né? A gente fica muitas vezes falando sobre isso, achando que são coisas novas, mas a gente tem um livro aqui que a gente aos poucos está lendo, né, que é o History of Information Security, e num desse capítulo, que é a History of Computer Security Standards, ele faz uma referência do primeiro teste de invasão, ou pen test, que foi realizado, né? Eles chamavam de Penetration Studies, e foi feito na década de 70, em um sistema chamado SAGE. SAGE, 60 ou 70? 60, na década de 60. 70, 60, né? 60, sim, 6. E no sistema SAGE, que era, até onde eu sei, o sistema SAGE, que significa Semi-Automatic Ground Environment, foi a primeira vez que foram ligados um computador com um dispositivo externo. Então eles ligaram radares da militares em computadores para, enfim, reunir, capturar e melhor coordenar esses radares por meio de computadores. Então, ao que se sabe, o primeiro pentest que foi feito foi, na década de 60, nesses sistemas SAGE. Né? Apenas uma curiosidade. Uma referência, uma curiosidade histórica sobre isso também. Né? Ter teste de invasão não é novo também. Não é desde a década de 60 isso já existe, né? Principalmente em âmbito militar, muitas vezes a gente ignora algumas coisas, mas a segurança da informação, ela vem e bebe muito na fonte militar, então não há como fugir disso, né? Uma outra classificação, Vinícius, é o também não é uma classificação muito comum, que é o Blue Teaming e Red Teaming. É, essa classificação está no documento do NIST, né? Uhum. Ela, aliás, tudo que a gente está falando, a gente está colocando no show notes e tal, para Sim, o pessoal poder as obras, pesquisar e consultar. tal. O Blue Teaming seria a seguinte situação: a equipe interna do cliente, né, ou seja, da empresa que está sendo testada, está tendo segurança testada, ela está consciente, né, ela está avisada dos testes que estão sendo feitos. Certo. E no Red, né, no caso, a equipe interna do cliente não estaria ciente dos testes sendo realizados. E aqui abre. Aqui abre Um leque, né, de problemas. um leque de possibilidades aí, Claro. problemas. Porque o que se. Aí depende daquela questão da motivação do pen test, né? O Sim. que se quer testar? Né, se quer testar a resposta a incidente da equipe? Então Claro. talvez seja útil que a equipe não saiba, talvez. Porque é É, possível a gente testar a depende. resposta com situações simuladas e tal, Claro, e que claro. a equipe está ciente do que está acontecendo. Claro. Não vai faltar quem diga que, ah, mas se fizer, não vai ser o real e tudo mais. Sim. Ok, mas para fazer um red teaming, né, para fazer o teste sem que a equipe interna saiba, tem que se ter um controle bastante grande. É, do que tá sendo testado. Claro. Porque Até senão. porque uma invasão, se não tem um plano de resposta a incidentes muito bem adequado, a própria equipe pode, num afã de tentar resolver o problema, tirar sistemas do ar, É, né? a reação ao ataque Pode. pode ser diversa, não se sabe exatamente o que vai É. acontecer. Se a motivação, né, do teste for avaliar a equipe, ou seja, pegar a equipe de surpresa, dependendo do que vai ser feito, tem que ser muito bem controlado. Por outro lado, se fizer com o Blue Teaming, com a equipe sabendo que o teste está sendo realizado, né, com toda a equipe a par disso, o que é que pode acontecer? Pode entrar em jogo aquela questão política Sim. que a gente comentou antes, e as pessoas, os funcionários da empresa sendo testada, até mesmo terceiros, sabendo do teste, podem tentar esconder as vulnerabilidades. Sim. Podem tentar alterar o ambiente de alguma maneira que impeça a ação, da equipe de teste. Claro. E aí é por óbvio que essas pessoas têm interesse em impedir esse teste, né? Principalmente um terceiro, porque o terceiro está fornecendo um serviço. E de repente uma equipe de uma outra empresa vai indicar: olha, essa empresa Esse teu terceira serviço, né? que está te oferecendo esse serviço aqui, ela está cometendo esses erros aqui ao prestar o serviço. Mas Dependendo da maneira como isso é utilizado, pode gerar essa, vamos dizer assim, essa reação, né? sim, essa consequência, né? É. É interessante ressaltar também que, embora o Red Teaming, a equipe de TI, não saiba, claro, vai depender da organização das equipes dentro da empresa, alguém, evidentemente, né, precisa saber disso e precisa ter uma autorização que autorizar as ações, né? Ah, claro. Não, para nós é evidente, mas eu acho que a gente deve repetir, não se imagina testes de invasão sendo feitos sem que a empresa tenha contratado, porque daí a gente cai no campo praticamente da criminalidade, né? Da ação criminosa, né? Então, no caso do Red Teaming, onde a equipe não sabe, há sim a necessidade de que o board da empresa, a diretoria, tenha contratado É, isso. obviamente, né? Isso aí, alguém da empresa tem que contratar. Claro, O claro. que é necessário é que esteja bem claro os termos do teste. Sim. Porque se vai. Tem que se analisar pontualmente o que se deseja, né, e quais são os riscos. Ah, eu tenho uma empresa contratada aqui que faz o trabalho para mim e eu quero avaliar o trabalho dessa empresa e eu não confio nela. É, aí já é um outro Ah, problema, né? não, Problema. mas aí a gente começa a entrar. Depende, são as motivações do uso Sim. do pen test. Sim, E isso pode aí daqui acontecer. a pouco o cliente que está contratando o serviço, ele não quer que a equipe, ou parte da equipe de TI, que é terceirizada, por exemplo, esteja ciente dos testes que estão sendo realizados. Então pode acontecer esse tipo de situação. Claro. com receio, ou seja, não quer que saiba, porque com receio de que adultere ou modifiquem alguma coisa para que não se encontre os problemas, então, que a equipe de teste encontraria normalmente. Então, é uma questão que tem que ser analisada caso a caso, assim, não tem uma regra que a gente possa dizer faz sempre assim, mas tem os prós e contras de cada uma. Uma outra classificação nessa mesma linha são os testes internos e externos. É, aí tu tens. Isso está relacionado também um pouco com a questão do full knowledge, né? Knowledge. O ataque interno. Tem sistemas que são acessíveis somente dentro da empresa, dentro da estrutura da empresa. Aí o atacante, dentro da empresa, faz. O atacante não, a equipe de teste, né? Faz o teste dentro da estrutura do cliente, acessando serviços, sistemas que ele não teria acesso via internet. E externo, ele pegaria qualquer coisa, ou dependendo do escopo definido, sistemas que estão disponíveis através da internet. É claro que o ataque interno, o objetivo é verificar o que é que pessoas dentro da empresa conseguiriam fazer de errado. E aí são muito mais coisas a serem testadas. Sem dúvida, Né, sem dúvida. tem mais problemas ainda a serem encontrados do que num teste externo. Claro. E nada impede ainda que um teste externo tente sim fazer o teste em sistemas que só estão internamente disponíveis, seja pela Mas é descoberta de uma claro. VPN, um uso, né, Aí alguma coisa depende nesse sentido, né? do escopo do teste, né? Sim. Se o teste. Ah, não, faz um teste de invasão, vê até onde tu consegue entrar. Bom, aí daqui a pouco tu invade um servidor, e a partir daquele servidor tu Claro. acessa sistemas da rede interna. Não, e a gente Né? até pode pensar em situações mais extremas, né, onde, claro, devidamente autorizado e comunicado anteriormente, o próprio uso de cavalos de Troia para eventuais acessos, né? Claro que seria uma situação extrema, autorizada contratualmente e antecipadamente comunicada para o tomador de decisão, no sentido de dizer, olha, iremos usar cavalos de Troia via e-mail para os funcionários da empresa, no sentido de tentar buscar um acesso meio que diferenciado, assim, né? Até a questão de outros termos como uso de engenharia social, Sim. vírus, não só cavalo de Troia, mas É, por que não? vírus. Por que não, né? Mas o assunto começa a ficar bem delicado. É aquele documento que a gente vai falar também no segundo episódio, que é o Rules of Engagement, onde todas as técnicas e o que vai ser feito precisa ficar exatamente descrito para fins de afastamento de responsabilidade da empresa testadora, né? Um outro ponto também, que a gente fala, de outra classificação, seria os ataques físicos em oposição aos ataques lógicos. Inclusive ataques sociais também, né? Que a gente comentou no E início ataques do de podcast. engenharia social, sim. Não, ataques sociais, né? São ataques que envolvem engenharia social, né? Que Sim. engenharia social seria a técnica em A si, né? técnica usada, né? O ataque físico que a gente colocou antes seria a invasão do perímetro físico, né? Tentar entrar na empresa violando dispositivos como leitores biométricos, usando dedos de silicone, coisas do gênero. E aí, inclusive, tem um livro até que tu encontrou sobre isso, né, Guilherme? Que Sim. fala sobre teste de invasão físico, Sim. né? Que pode envolver estudar a estrutura do prédio, da edificação e tal, e ver pontos de entrada e tudo mais. Claro. Só para. A gente vai colocar no show notes o nome do livro, mas só para colocar aqui é Unauthorized Access: Physical Penetration Testing for IT Security Teams. É o Will Alsop, o autor, e tem um prefácio do famoso Kevin Mitnick. Kevin Mitnick. E aí, então, tem essa questão da invasão física, né? Sim. Inclusive, até mesmo a clássica a busca pelo lixo, né, da empresa, Ah, né, sim. verificação do lixo e tudo mais, né? Claro. Então, quem for fazer esse tipo de teste, seria preparado para sujar as mãos. E além do mais, só te interrompendo, a questão física pode envolver também, mais uma vez, se devidamente autorizado e comunicado, a própria tentativa de invasão do ambiente mesmo, né? Tentar abrir invasão. Portas e coisas desse gênero. Né? É, violar, como tu disse, violar dispositivos biométricos. E até mesmo a movimentação, o deslocamento, para não chamar de roubo, o furto, de equipamentos. Sim. É. Claro, na verdade, o furto entre aspas, né? Porque vai ser uma tomada desses equipamentos de forma autorizada, né? O dono do equipamento, na verdade, a empresa precisa autorizar para que não se constitua o furto, né? Exatamente. Senão, se o equipamento não for da empresa, aí sim um furto. Nota que a linha entre a legalidade e a ilegalidade, a licitude e a ilicitude dentro de algumas técnicas utilizadas, ela é bem tênue, né? É, a segurança vai ser o que dá de definido no contrato, né? Sim. Vai definir quais são esses limites aí do legal e do ilegal, né? Claro. Tem seus pontos. Seguindo ali no nosso nossos tipos de verificação, né, que a gente está retomando, além do físico, o lógico, que esse é o ponto mais em que se utiliza, é o que é o mais comum nos testes de invasão, né? Uhum. Em que se testa acesso via acessando os serviços via internet ou via rede local da empresa, mas diz respeito aos sistemas em si. Né? Claro. Envolvendo softwares, firewalls e outros ativos de rede. Né? Normalmente é aí que os testes de invasão ficam situados. Né? Sim. E a gente tem a questão social, que é através do uso da engenharia social, né? Que vão desde ligações telefônicas, tentando convencer usuários de que você pertence à empresa e tal, e que é a senha, ou precisa resetar a senha, aquela velha história, né? Uhum, sim. Até questões como enviar por e-mail uma atualização do software tal que saiu, e daí o administrador vai lá e executa a instalação do software. Instala aquele software, e, na verdade, é um cavalo de Troia, uma coisa do gênero. Então, tem uma situação, eu me lembrei dela agora, que é aquela que eu não lembro qual o estudo que fez isso, acho até que foi a IBM que promoveu um estudo nesse sentido, que era voluntariamente, as pessoas que estavam promovendo o estudo largavam pendrives nos estacionamentos das empresas, né? E obviamente a pessoa achava o pendrive, o que ela fazia quando achava, ia lá e ligava, né? Ou no computador dela ou no computador da empresa. Então, se verificou que um grande número das pessoas, sim, ligava o pendrive em computadores sem conhecer o risco que isso podia causar, né? Isso também pode ser utilizado como uma das técnicas para invasão, né? Para testes de invasão. É, pega um pendrive, larga coloca um software malicioso no pendrive e joga o pendrive no corredor da empresa. Larga ele lá. Né? Uhum. Alguém vai pegar isso, vai espetar no computador para ver o que tem. É. E eventualmente vai executar o que tá dentro do pendrive. Claro. Tu pode usar, inclusive, o auto-exec lá, né? A execução automática lá do auto-run, né? Sim, no Windows. Que o Windows tem, por exemplo. Então, são essas técnicas, vamos dizer assim, esses aspectos do pentest que fazem com que a gente tenha inúmeras combinações possíveis de teste de invasão. Sim. Então, com a equipe interna sabendo ou não, com parte da equipe sabendo ou não, com teste com conhecimento zero ou com conhecimento total, teste feito dentro da empresa ou, né, interno ou externo. Não, e nada impede também que se tenha um meio termo, né? Não há algo fechado que diz ou é zero knowledge ou é full knowledge. Não, talvez algumas coisas podem ser repassadas ou de repente algumas pessoas da equipe saibam, ou algumas ações pode ser feita externamente, num segundo momento internamente. Não há uma dogmática que diga, não, deve ser feito assim, assim, ou se não for assim, não pode ser feito do outro. Há uma liberdade para que isso seja claro, feito. Claro, o que é importante, eu acho que nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro podcast sobre esse assunto, é ficar claro que é bastante variável. Sim. Né? A gente tem várias situações aí que tem que ser analisadas. E todas elas têm as suas implicações legais, né? Suas implicações técnicas em termos de riscos para a empresa que está contratando o serviço e assim como para a empresa que está prestando o serviço de teste de invasão. Sim. Então, e isso vai influir também nos próprios benefícios para ambas as empresas, vai influir também no próprio custo, né? Porque dependendo da complexidade da atividade, é evidente que a empresa testadora vai cobrar mais. Claro. Né? Dependendo da própria complexidade. E também as próprias dificuldades, né? E aí a gente tem que analisar o que é mais eficiente para cada caso concreto. Né? Da minha parte, como esse é o primeiro episódio de um grupo de dois, eu não vou fazer minhas considerações finais agora, até para deixar o ouvinte curioso para ouvir o nosso segundo episódio, porque vem adiante. Mas eu já posso antecipar. Até aqui a gente falou sobre alguns aspectos genéricos, algumas questões técnicas, classificações, motivações. E no nosso segundo episódio, a gente vai falar sobre alguns aspectos legais, documentos necessários, alguns aspectos contratuais, relação com a privacidade, que é algo bastante interessante também, uhum. Até que ponto o pentest ou o teste de invasão pode ou não recolher dados pessoais de usuários e de clientes e como isso pode ser usado. O próprio ROE, né, o Rules of Engagement, né, que é esse documento que vai orientar, e é um documento que não deixa de ter um aspecto legal também, porque vai definir qual é o nível de responsabilidade e o que vai ser feito ou não. E por aí vai, eu acho que vai ser tenho certeza que vai ser um episódio bastante interessante nesse mesmo sentido, Vinícius. Eu aqui eu coloco o seguinte, que e o pentest, como a gente colocou desde o começo ali, não é algo que deve ser usado de forma isolada, né, que ele é uma das técnicas que a gente tem para fazer uma avaliação da segurança de um ambiente, né, ele sozinho não é suficiente, e que é uma tarefa delicada definir o tipo de pentest que vai ser realizado, e é essencial que isso seja compreendido por ambas as partes, é que não é um serviço simples de ser prestado, simplesmente eu vendo um pentest empacotado e tal. Uhum. Eu tenho que definir aí algumas variáveis para que eu tenha maior segurança, tanto para quem sofre o teste, contrata o teste, né, como para quem realiza o teste. Perfeito, perfeito. Então aguardamos a todos no nosso 30º episódio. 30º? É o 30º, episódio número 30, né? Continuando com os aspectos legais dos testes de invasão. Obrigado pela audiência e até lá. Até lá.